Salvador. Boa noite, 3858, passando 1100 na saída Momo. Boa noite, TAN 3858, contato no radar, subavia, saída Momo, para o nível 370. Subavia Momo até o 370, TAN 3858. Taxi Foro 096, meu B, 166, 330, São Luís. Foro 096, taxi autorizado, Fiat, taxi Índia, até o ponto de espera da pista no zero, no ponto de espera Torre, 18, decimal 95, Kenyangão no 019. Taxi Índia, ponto de espera 1895, 1019, 096, boa noite. Boa noite, Azul 4298. Acione a identificação. Dessa vez chegada a Mari para 2000 pés do Kenegal no 019. Nascer a Mari para 2000 com 019, Azul 4298. Chame 63, 1-0, estabilizado IAB. Chame 63, 1-0, chama a Torre Salvador em 1-8, decimal 95. 1-8, mais 63, 1-0. 9-8-3-2-1-5, informação alfa, atualização, barulho, portão 3. 6310, ciente, autorizado pouso, pistão 0, vento 100 grau, meia dúzia leste. Autorizado pouso, acha 663, comandando. Decolagem curva direita na saída da Eule da Motiva, transponder 5057, controle 120.8. Patrocínio, identificação, nesta via chegada a Ponce, para 4 mil pés, o Kenyan 019. 4 mil pés, 1-0-9, chegada bom. 10, com curva direita, saída da Elton, Leda. 5-0-5-7, transpondo 208, controle, 238-5. 238-5, quanto de metro correto, chama pronto. Semana pronta, 238-1. Zero nove meio, autorizado alinhar e manter pistão zero. Alemanha no zero, vou no zero nove. Queixa número 313, acione a identificação dessa via. Chegada a Ponce para o nível 050. Quem negar em Salvador, 1-0 no norte. Pan 3858, chama centro Recife, em 126.85, alterne 125.45. Ok, 126.85, alterne 125.45, 3858. Deixa 1219, solo. Pé direita, 1219, solo, acha 6.6. Salvador, Oxalá 6310, livrou o sistema para. Oxalá 6310, táxi via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette, 076310. O 1096, autorizado a decolar pista 10, vento 120 graus, 8 nós. Decolando 0, vou 0. Decola 1096, decola 02, chama o controle 120, decimal 8. 208, decimal 96. Controle, boa noite, Gono 096, decola na escuta. Boa noite, Gono 096, contato radar, sobre a via, saída Momo para o nível 370. Via 370. O 4298, autorizado. Sinal ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Estimativa, passaremos no programa localizador, a 498, informa que está falando sistema de dia dele. Vai aproar mais ou menos duna para editar uma informação aqui. Gente, azul 4298 está livre. Obrigado. E o 5974, desça via para 2000 pés, autorizado sinal, INS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, autorizado, reportará estabilizado no ILS, pista 90. Xenema 3, ano 3, decidiu chegada para 4000 pés, NH 1-0 no 9. Azul 4298, Tabela Nacional. Azul 4298, chama Torre, Salvador em 198, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite. Salvador, muito boa noite, Azul 4298, passou Duna, Tabela Nacional. Azul 4298, autorizado, o pouso pistão no zero, vento 120 graus, 8 horas. A gente pôs no 0, azul 4298. Salvador, TAM 3815, pushback, saneamento, portão 3. TAM 3815, portão 03, autorizado, chama táxi. Autorizado, vai chamar táxi, é 3815. Número 3, número 3. Essa via chegada para 2000 pés, autorizado. Sinal ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Via 2000 pés, 1-0 no norte, X-Ray da 1-0, reporte aí, no localizador, localizado no CNN. CQ974, chama a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 95. peço 1895. Firmou 1-2, decimal 95. Negativo. Noite, o Rio 5974, estabilizado ILS. Baixar travado. Rio 5974, continue a aproximação, a retorização em curso. Aguardando. Azul 4298, solo azul 1, 3, direito 1219, solo. 219. Solo, boa noite, azul 4298, libra 1. Azul 4298, táxi de Alfa, reporte antes do táxi de Juliette. Alfa, de Juliette, reporte. Para o táxi da 3825, 170 a bordo, 4 horas e 20, alternando com 20. Direita ainda, até o ponto de espera da pista no 0. Ponto de espera turno no 8, decimal 95, quem negar o no 0, no 9. 1019, autorizado táxi, direita Índia, ponto de espera da 10, 118,95, para 3895. X-Ray, Francisco Batista, Xané 63, Xané 63. Torre, Salvador, boa noite, Xané 63, estabilizado. Boa noite, meu Xané 6303, reporte Simbra, contra enxecado, altímetro no 019, número 2 na aproximação. Número 2, chamarei com... Missionário, chamarei, vai ser travado, Xané 6303. Torre, 3815, visual aeronave final, pode ser a... Boa noite, 3815, mantém a posição. Mantendo. 2782, foi por hora da posição ETAP, desautorizado até o nível 050, acendo identificação. Pronto, ETAP, até o 050, identificação. Quatro, solo 17, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. 121, boa noite. Solo Rio 5974, livrando na sua escuta. Rio 5974, da táxi Alfa, quilo 43 com 9, seu sinalizador. Ok, na posição 59, aguardando. É, confirmando a posição? Três, Romeu. 3, autorizado pouso, pistão no 0. O vento 120 graus com 08 nós, pista úmida. Pista úmida, autorizado pouso, baixar travado, Xané 6303. Gente. 7385, ali mantém, cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, 7385. Solo 3, solo 19, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, 219, boa noite, Xarene, Brasil. Azul 4235, acendo identificação, via bom, desce para 4000 pés, Senegal, na 019. Solo, solo 2, boa, Xarene, Brasil. Puxando a 6303, autorizado táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette 08, puxando a 6303. Turno 5, vem turno 00 graus, uma centena com 08 nós. Livre decolagem, pistão no 0. Livre decolagem no 038, no 5. Azul 2782, autorizado 32.000 pés, ajuste no 019, autorizado sinal ILS, informe como estabilizado. 72.019, autorizado ILS, padrão estabilizado, 82.000. No 5, decolo de 21, no controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite, 38 no 5. Controle Salvador, 38 no 5, boa noite, decolo da EO. 38 no 5, contato radar, se pode ir para nível 340, saída da EO. Saída da EO. Sobe ao 340, da 38 da 6. Azul 2782, estão ficando de esquerda, desde o comando nacional. Enche autorizado de desvio, informe a proa. 065 por 5 3815, vai lá pro 210, ele está pra matar. Dado pro 210, 3815, confirme por quantas milhas permanece nessa pro? 10 milhas. Reporte ao término, 3815. Reportar ao término, 3815. Puxa na 6310 chama para cópia Recife. Afirmativo, para seguir. Autorizado Salvador para Serra Bravo, Romeu Foxtrot, Rio Peso 197. Nível de voo 350. Decola da pistola 0, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Aru. Transponder 5041, controle opera em 120 decimal 80. 3815. Ok, boa, Leda, até 3815. Obrigado. Era 120 decimal 80, confirma. Nível 350, rota Upper Luna 7. 0, o cotejamento correto, chame pronto na posição 07. Complexo chame torre 118 decimal 95. 2895, graças a Deus. Sábado, boa noite, azul 2782 no IES. Azul 2782, altímetro no 0, no 9, vento 120 graus com 08 nós, tempo autorizado, pista no 0, pista úmida. 7, pouso autorizado, 2, 7, 8, só para confirmar, né? No 0, 110 com 08. 3895, chame Recife, frequência 25.1, alterna 133.95. 251-3395-3895, boa noite. Boa noite. Azul 4235, dessa via para 2000 pés, autorizado sinal ILS, informe quando estiver estabilizado. Dessa via para 2000 pés, autorizado ILS, chamaré estabilizado, Azul 4235. Sete 82, solos 32, à direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Liberando pela direita, chamará solo 21, decimal 9, azul 78. Bom, 246, sua identificação, desça via para 4000 pés, ajuste na 019, chega da bomba. Via para 4000, na bomba. Sol Salvador, azul 2782, visando na pista. Azul 2782, autorizar táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, remota prevista 4 Lima. Alfa, Kilo, Pátio 3, confirma o pátio? 273? Pátio 3. Ok, então pátio 3, vai dar pelo deslizamento azul 273. A remota prevista é 4 Lima, mas observe o sinalizador. Remota prevista 4 Lima, azul 278. Estabilizado, azul 4235, pista vista. Azul 4235, compra a aproximação, chame torre em 118, decimal 95. 295, azul 4235, boa noite. Boa noite. Torre Salvador, boa noite, azul 4235, ULS, X-ray. 4235, altímetro agora no 019, o vento 100, uma centena com 12 nós, uma dúzia nós, com pista úmida, pouso autorizado, pista no zero. Que livre pouso na 10, azul 3, Alfa, informação em curso, autorizado Salvador para Serra Bravo, Golf Romeo, via Pedro 10, Taubaté, nível de voo 360, decola da pistona 0, curva direita, saída da Euleda Motiva, transponder 5072, controle Salvador, PL 120, décima 8. Pedro 360, Pedro 10, Taubaté, decola da 10, curva direita, da Euleda Motiva, chame 63, 13 cotejamento correto, na posição 08, chame pronto. 08, chame pronto, chame 63. Ainda não tenha chegado a água, arte para voar do no chame 6224. Chame 6310, autorizado, puxa na posição 07, chame TAC. Autorizado, chame lá para o TAC 6310. Solo 38, à direita, solo 121, decimal 9, boa noite. Eu, à direita, chamo 209, solo, para 335. Graças. Salvador, boa noite, com a 335, Azul 4235, autorizar táxi via Alfa, reportando a taxi Juliette. Táxi via Alfa, autorizado, reportará antes da Juliette, 4235. Tango Lima, Kilo Bravo, prossiga. Confirme intenção de pouso em Salvador, Tango Lima, Kilo Bravo. Tango Lima, Kilo Bravo, confirme o transponder estacionado. Acione o 0222, Patrão Lima, Kilo Bravo, voe pro da rotatória, reporte a 20 milhas do VR de Salvador. Ingresso na Juliette, lógico, 4235. Mantenha a posição, 4235. Manterá a posição, lógico, 4235. Pode aproximar mais a Juliette. Só não está autorizado o ingresso da Juliette devido ao tráfego terminando no posto na posição 07. O Airbus de Avianca. Sim, a gente vai aguardar então antes da Juliette, o 45. Sete, voe Duna e desça até 3 mil pés o Gol no 246. 3 mil pés. Salvador, boa noite. E o 5972, essa identificação, dessa via para 4 mil pés, a gestão 019, chega da ponte. Azul 235, após a passagem do Airbus da Avianca, frente autorizado ingresso via Juliette, para o portão 09. Após a passagem do Juliette, está autorizado ingresso ao portão 09, 435. Salvador, o 6224 é pista seca? Faz confirmação da torre em alojamento 6224. Obrigado. Salvador, 6224, torre informa pista seca. Prato, né, 224, está deixando usar o sindicato. Confirme a última aeronave que chamou o controle. Passando, Lima Kilo Bravo, qual o ponto de atrizando o controle? Lima Kilo. Que vai informar? Muito obrigado, João Lima Kilo Bravo. Tango Lima, Kilo Bravo, confirma a altitude, Samandé. Cruzador 4.910, ajuste em Salvador, no 019. Gente, recebo 4.910, só para Tango Lima, Kilo Bravo, e falo que o QNH em Salvador, no 019. Bom, 246, lista até 2.000 pés, QNH 1019, autorizado para o nosso procedimento ILS. Confirme se tem condições de interceptar o ILS nessa prova, necessita de um vetor. Positivo, tem condições de descer para 2.000 pés, informará estabilizado, gol 1246. QNH 6224, desça até 3.000 pés, ajuste ao 0019. 3.019, 6224. Azul 4980, que é o seguinte, da Alfa, autorização Recife, por gentileza. Azul 4980, Alfa, confere, informação em curso, autorizado Salvador para Serra Brava, Romeu Foxtrot, e eu fiz o Luna 7. Livre de voo 350, decolada pistola 0, curva esquerda, saída Pulca, Jambo, Aruba. Transponder 5077. Controle Salvador, Pérez 20, destino 80 no portão 01. Ok, autorizado nível de voo 350, uma saída Pucca, Aracaju, Azul 17. Aciona 5077, 1208, Azul 4980. Azul 4980, só confirma o nível de voo autorizado? 350. Cotejamento correto, posição 01 no chame pronto. Ana 310, decolos 47, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. 208, né? 310, obrigado, boa noite. Gente, sinal ILS, aqui pistola 0, informa com estabilizado. 2.000, reporte estabilizado, 6224, da Oxa, né? Controle Salvador, Oxa, 6310, transfere. Na 310, contato radar, subazia para a linha 350, saída Pucca. Então, 350, na saída Pucca, 63, no 0. Estabilizou o gol 1246. Gente, gol 1246. Chamei a torre em 118, decimal 95. 1895, obrigado, até mais. Certo. Abertida, Lima, Kilo Bravo. Patango Lima, Kilo Bravo, desce inicialmente até 2.500 pés. Bravo. Bem. 246, boa noite. Altímetro no 0, no 9, vento no 40 graus, com 08 nós. Pista úmida, depois autorizado, não no 0. Bem, no 1246. 15972, inicie redução para 2009. E 5972, inicie redução para 2009. Inicie para 2009 e 5972. Yes, we're parked at apron 3. We'd like to tow the aircraft to apron 1, gate 11. America 230, approve the post for fine. for bottom finish. Okay, approve. Tow the aircraft to gate 11, American 230. Gol 1970, sem identificação, desta via para nível de voo 050, chegada a mar. A Tango Lima, Kilo Bravo, reautorizado, descendo a 1.500 pés, aporte visual com rotatória. 1.500 vai tomar visual com rotatória, Kilo Bravo. Meia solo 52, à direita solo 21 decimal 9, boa noite. Direita 21 na alba, noite. O ILS visual 6224, Xaner. Xaner 6224, complete, aproximação chame torre em 118 decimal 95. 118.95, obrigado. Visual rotatório, Lima Kilo Bravo. Abandango Lima Kilo Bravo, aguarde a transferência. Canal 6310, autorizado para o Romeu Fox 018. Autorizado para o Romeu Fox 018, Oxanel 6310. 25972, descendo a 2000 pés, ajuste no 0.